O meu coração não para de bater. Os sonhos de Deus não vou deixar morrer. Como rio vou fluir, como águia vou voar, como o vento alcançar os altos montes. O meu coração não para de adorar. O meu alvo eu não posso desviar. O meu foco é Jesus, onde os lindos sonhos não vão se cansar. Arde no meu peito o fogo, sinto na minha alma um renovo. O meu coração bate sem parar, cheio de renovo. Em Cristo que as minhas forças emite sua fonte de água viva, para que os sonhos perfeitos não morram dentro de mim. Afoguei em Deus as minhas fraquezas, por isso eu tenho tanta certeza que os rios de água viva jorram, fortalecendo os sonhos. Jesus, onde os lindos sonhos não vão se cansar. Arde no meu peito um fogo, sinto na minha alma um renovo. O meu coração bate sem que as minhas forças emite sua fonte de água viva, para que os sonhos perfeitos não morram dentro de mim. Afoguei em Deus as minhas fraquezas, por isso eu tenho tanta certeza que os rios de água viva jorram, fortalecendo os sonhos em mim. Isso que as minhas forças emite sua fonte de água viva, que os sonhos perfeitos não morram dentro de mim. Afoguei em Deus as minhas fraquezas, por isso eu tenho tanta certeza que os rios de água viva